Yeah, pica mano, uma força pra acreditar. Sim, sim. Volta para unir os povos, o papo é sério, mas pode balançar os corpos. Pois tem ginga no batuque de terreiro, hino de louvor, som verdadeiro. Diversidade religiosa no Brasil, através do sincretismo o povo se uniu para lavar a escadaria do bom fim. Padres afros, baianas, são vários neguim, numa atitude de devoção e respeito. Junta-se católicos com afro-brasileiro. Mantra pra acalmar. Promessa pro santo, vela pra já. Sem esquecer orixá, plante amor e seu futuro brotará. Espírito sem luz é o que mais tem, porém prefira seguir o caminho do bem. Dalai Lama, Gandhi, Teresa, Calcutá, Jesus nos ensinou, basta praticar, fazer o bem sem olhar a quem. Chico Xavier, manda um salve do além. Uma força pra acreditar. Oi! Krishna, Hare, siga seu caminho, vá em frente e nunca pare. Quantos irmãos com alma doente encontraram salvação através de um crente? Só sua atitude mostra quem você é. Lutar como em Meca fez Maomé. Então vai, tenha fé na vida, vai. Pois dela o que se leva me diz o ai. Diferentes instrumentos tocam em harmonia, e dessa forma a plateia contagia. Se não há mistura, pelo menos ao respeito, é passe, é bó ou um descarrego. Cada um tem sua fórmula de se encontrar. Índios se pintam, dançam e tomam. Navio negreiro leva oferenda pra Iemã. Crente faz vigília até o sol raio. Mormons vão na sua porta, palavra lê. A gente faz som ecumênico só pra so. Eu digo yo. Hoyo. Uma força pra acreditar. Apenas ter uma crença, o importante é fazer a diferença. Olhar pro próximo e tentar ajudar, fazer a caridade ao invés de criticar. Num país com liberdade de expressão, se ler a Bíblia, a Torá, Vedas e o Corão. Vários caminhos e meio de chegar, seja por terra, pelo ar, eu sei que vou cansar. Usando a consciência e o discernimento, praticando bem, não criando sofrimento. Pois é bom quem ilude um dia te engana, evitando você alcançar o nirvana. Pra extinguir karma preciso de lutar, despertar pureza mental, se tornar Buda. Armar o próximo como a si mesmo, pra receber tem que se dar o respeito. Essa é a mensagem positiva pra pensar. Elementos é o som, você pode acreditar. Oiá, oiá, quero alcançar paz interior, predador, vou buscar.